Atenção. Feliz ano novo. Aí o Flash House começando no primeiro dia de 2022. Eu espero que seja um ano bacana pra todo mundo. A gente merece, viu? Flash House é um programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. O primeiro do ano vai começar com Mike and the Mechanics. Aumente o volume. I never mensagens de DJ Marcante. Yeah.

e a gente estão acostumados com as produções do CC Music Factory, né? Não só como produtores, mas também como remixers, né? Existem vários remixes bacanas que de vez em quando eu toco aqui no Flash House, né? Michael Jackson e por aí vai, são inúmeros. Fizeram história nos anos 90, só dava eles, né? Inclusive, na mesma época aí, um deles faleceu, o David Cole, se eu não me engano, de meningite. Uma grande perda, eles estavam assim no auge, produzindo muito. O que eles tocaram é o seguinte: Eddie Someday, D-Mob One Day, Voices com Voices in Your Head, Express 2, Rock to House, Kim English, Nightlife, Edwards World, Soul Roots. Agora, esse é o nome, tá? Agora com Tayo. Eles começaram o set com Donna Giles, And I'm Telling You I'm Not Going. Pois é, tá aí o set mixado pelo Cleaves & Co. E o Flash House de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Feliz ano novo pra todo mundo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta no sabadão às 18 horas na Rio Sul Rádio. Grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House.